Era um dino radical, só queria curtir. Com seu skit na mão, pronto pra partir. No parque ele brilhou, manobra sem parar. Mas a rampa era alta, o chão começou a chegar. E no ar ele voou, sem pensar em voltar. Mas a gravidade chamou, não deu pra escapar. Começou.